Olá, Brasil apaixonado, Brasil carinhoso. Estamos no ar com mais uma linda e emocionante edição do nosso Encontro Central, a sintonia dos grandes amores. Que prazer estar aqui mais uma vez com um programa que mexe com as suas emoções. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz do seu coração. Com muito carinho, a gente vai viajar, vai se emocionar. Óbvio, né? E vamos amar. Amar gostoso, amar intensamente, sem ter hora para acabar. Vamos então amar ao som do Encontro Central. Aumente o volume e deixa a emoção fluir. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. And I know just where to touch you,

no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way. Say I love you, girl. It's forever. I love you just the way you are. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Foi um sonho de verão numa praia. Quatro semanas de amor em noites de luar, sob a luz das estrelas. Seu nome eu escrevi na areia. A onda do mar apagou em cada pôr do sol. A saudade incendeia meu coração. Te amo, não me esqueça. Encontro Central, a trilha sonora dos grandes amores. Daqui a pouco tem Recado do Coração. Não saia daí. Encontro com o Vintim. Encontro Central. Encontro Central. Mais música, mais emoção. O sucesso que bate forte no seu coração está de volta. E agora, tá na hora do recadinho do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho da Maria Ângela de Santa Catarina para o Roberto. O que seria do amor sem o seu calor? O que seria do beijo sem os seus lábios? O que seria de mim sem você? O que seria tudo isso se eu não tivesse você? Para ter amor, eu preciso de alguém. E esse alguém, com certeza, é você, meu bem. Quero você para todos os meus clichês. Entre um beijo ou um sorriso. No fim, um te amo apaixonado. Da minha boca você vai ouvir. Quero suspiros, arrepios ofegantes de um amor bem feito em cima de nossa cama. Quero ficar com você quase o tempo todo, porque é bom matar a saudade de vez em quando. Fazer aquele sexo que há muito tempo não fazemos. Tudo que vem de você me deixa feliz, me faz feliz. Não há nada complicado nisso. Se tenho você, tenho o amor. Se tenho nós, tenho tudo. O Luiz Gustavo do Maranhão para Grace. Quero e como te quero. Quero tudo que vem de você. Seu amor, sua proteção, seu calor, seus lábios juntos aos meus. Sua voz bem baixinha dizendo que me ama. Quero amanhecer do seu lado pro resto da minha vida. Quero passar a maioria do dia juntinho a você. E à noite me aconchegar em teus braços. Quero tanto que me protegem. Faz tempo que eu sei que, com você na minha vida, meus dias são ainda melhores. Me desculpe se às vezes eu te provoco, mas fazer o que se adoro te pirraçar e ver ainda mais a beleza dos seus olhos. Ainda não achei algo que me faça tão bem como você me faz. Também não quero achar. Deixa isso para os nossos filhos, não é verdade? Casais brigam, mas a gente é bobo. Sempre um dos lados vai fazer o outro rir. Aí a briga vai parar. Você já sabe bem aonde, né? De todos os meus planos, 101% você está neles. De 7 dias da semana, eu te amo 8. De 24 horas por dia, quero te amar 25. De todas as datas que temos juntos, quero ter o dobro para a gente poder comemorar. E se me perguntarem por que sou assim, é porque descobri o que é amar. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. Memories inside a wooden glove, but I know I'm more than sad and more to die.

change.